good at taking care of things like the life. These things can do something better. Bom dia, Webjet 6749, 340 para Sierra Bravo, Golf Romeo aprovado, via para o Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Lita Bridge, controle 1.20.8, transponder 5106, Webjet 6749. travada por chuveca, saneamento 6749, chame pronto pro táxi. Trânsito Salvador, bom dia, o objeto 5717, 340 para Galeão. Salvador, bom dia, 7797. Salvador, bom dia, o F7 no 7. 5717 ao controle. São Salvador, bom dia, o F7 no 7. 5717, informação em curso é a Índia. Para o Galeão, eu tenho aprovado nível de voo 340. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, vou em seguida. Objeto 5717, autorizado Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pistão no zero com curva à direita. Correção, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge até a Brasil 1 no zero. A Brasil 1 no zero até SMAP, após voo direto Luvito, após direto Barbacena. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 120.8, transponder 5111, WebJet 5717. Autorizado, decolada 0, primeira curva direita, o 340, da Helder da Bridge, para o voo 10. 120.8, o controle 5111, o transponder para o WebJet 5717. Protegimento correto, objeto 5717, chame pronto para o push, back acionamento, portão 10. Portão 10, vou ouvir aí, Gabriel. para o Sudeste Panamá. Aprovado, portão 05717, chame pronto para o taxi. Chamaram para o taxi. Solo, gente, 6749, está pronto para o táxi, CLB 139, altura 64 horas e 5, alterando o conjunto. 139 a bordo, 0405 copiado, táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, senhor ajuste no 019, chame pronto para a decolagem, pista no 0, correção, ponto de espera, pista no 0, objeto 6749. Obrigado, Índia e Alfa, está pronto para o ponto de espera, 6749. Salvador, muito bom dia, Web 5898, posição de número 2, informação é Índia, para cópia. Objeto 5898 autorizado, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 340, via Atro Zulu 16, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5112, objeto 5898. Sim, transporte que a gente tem? 5112. Autorizado com o CIS, nível 340, na saída da Aula da Brito, decola da 10 com curva direita pela Brasil 16.20.8, controle 5112, transpondo a F5898, posição 2. 12, protegimento correto, F5898, chame pronto para o pushback acionamento. Quando pronto, o pushback acionamento vai chamar a F5898. Está pronto para o objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 140 graus, 149. Autorizado a alinhar e decolar, 6749. Pronto, inspecionamento, web 5898, a posição é 2. Tá, senhor. Agora. Viva, chame táxi, 5898. Gente, o 5898 vai precisar de uns 2 minutinhos aqui, aguarde. Gente, o que eu tenho na da companhia já iniciou o push agora no portão 10, senhor. Então aguarde para o início do pushback, 50 vezes. É, você vai aguardar, tem um probleminha com o tanto aqui. Ok. Vai retornar para o pátio de não problema técnico. Senhor, da presente condição de fazer 180 e ingressar via Charlie ou prefere ir pela Delta? Vai tentar 80, Vicente 49. Gente, 180, correto, 180 efetua a livre via Charlie e chama na Índia, senhor. Efetua 80, vai chamar na Índia, Vicente 49. O 6749 vai ter necessidade de volta ao portão? Tem batido, 6749. Certo. 349, Ferro liberou seu retorno até o portão 04, senhor. Autorizado Índia, parte principal, portão 4. Ok, Índia, parte 2 pro 04, parte 49. Salvador, objeto 5797, IOB 144, autonomia 3 horas e 20, alterna confins para o táxi. ...4320 confins copiado, senhor, táxi aprovado via faixa principal Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 09, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, objeto 5797. Ponto de espera da 10, chamará pronto para decolagem, no 5797. Cancelamento L5898, né? 5898, foi autorizado um táxi agora do aeronave da companhia que deverá ingressar via Índia até o ponto de espera pista no zero. Assim que a mesma passar a sua cauda, estima que em aproximadamente um minuto, o senhor tem livre pushback acionamento, chame táxi 5898.